amor não se vê com os olhos, é alma que sente, é toque no ar. É quando o silêncio fala mais alto e o coração começa a gritar. Não é nas palavras bonitas, nem só nos gestos de ilusão. É quando o mundo desaba lá fora, mas dentro de nós há proteção. Ser amado assim com verdade nos dá força pra continuar. E amar alguém com intensidade é coragem pra se entregar. O amor é enxergar no escuro, é sorrir mesmo quando há dor, é sentir que está seguro mesmo em meio ao furacão, amor. Ser profundamente amado é ter asas. Amar alguém é ser furacão. Não se vê com os olhos, se sente com a alma. Se ama de verdade com o coração. Precisa de prova nem teste, só de presença e conexão. Porque quem ama não mente nem some, fica mesmo sem explicação. Amar é ter medo e mesmo assim é cair e querer levantar. É saber que no outro tem um abrigo, um lar pra sempre morar. O amor é enxergar no escuro, é sorrir mesmo quando a dor sai ser tu. Meu quem nele é tua dama, amor. Se você pedo quando tá ali neus, o pare de ele ser fudão. Te ama de verdade, meu coração. Esse eu vejo este voo do amor, é sentir o mesmo em meio ao furacão do amor. Amar alguém é ser furacão. Não se vê com os olhos, ou se sente com a alma. Se ama de verdade com o coração.